Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? À sexta-feira, a partir das 23 horas, na Rádio UFSCar, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. But I became a fighter, just like my mother. So I left Bradford, looking for a new guru. I found him in a greasy spoon. He pushed his food around the plate in contemplation, and he whispered in my ear this incantation: all hail the white angel and Dr. Death. Mick McManus, not a grey hair on his head. Cry baby Jim breaks and the forearm smash. Giant haystacks and the big daddy splash. And the animals in the yard were the last thing that I heard. He placed the sacrament on my tongue, and I knew that something was gonna go wrong. Egg and chips from a transport calf was the worst food that I've ever had. Do you want some more? Oh dear God, no. Thoughts collide inside the restless mind of Rollerball Rocco. Egg and chips from a transport calf was the worst food that I've ever had. Do you want some more? Oh dear God, no. Thoughts collide inside the restless mind of Rollerball Rocco. Egg and chips from the transport cab was the worst food that I've ever had. Do you want some more? Oh dear God, no. Thoughts collide inside the restless mind of Rollerball Rocco. Thoughts collide inside the wah-wah mind of Rollerball Rocco. Egg and friendships with transport cabs, the worst food that I've ever had. Do you want some more? Oh, take up no. Thoughts collide inside the restless mind of Rollerball Rocco. Egg and chips from a transport cab is the worst food that I've ever had. Do you want some more? Oh, dear God, no. Thoughts collide inside the restless mind of Rollerball Rocco. Início da primeira das duas horas de Orelha Extra. Sintam-se bem-vindos, porque mesmo o Rádio UFSCar no Brasil, sexta-feira à noite, e em Portugal, na RUC, Rua e Castrense. Começamos com uma figura já marcante da pop que se faz nas últimas décadas no Reino Unido. Falamos de Luke Haynes, ele que esteve à frente de bandas bem importantes, como por exemplo os The Authors, os Bader Meinhof ou mesmo o Black Box Recorder, antes de começar a gravar em nome próprio. Este é o seu mais recente disco, chama-se 9½ Psychedelic Meditations on British Wrestling of the 70s and Early 80s, e o tema que inicia o mesmo disco, Inside the Restless Minds of Rollerball Rocco. Luke Haynes, uma figura marcante da música britânica, como dissemos, e também um outro grande cantautor, este lá dos States, Mr. David Eugene Edwards, e os seus Wovenant, última aventura sua. Flock of sheep in a flow of woods, lays breathing backwards, rest assured of Elijah and God's birds. It will fall to us, it will fall to us, hey. Inside the home, the foghorn grows, where hearts are fire, sparks are thrown. It is all that glitters, this terrible weakness, and it falls to us, and it falls to us, hey. And it falls to us by his perfect will, through the open windows of your souls tonight. His yoke is easy and his burden light. Kiss the sun lest he be angry and you perish in the way. The rivers of the sky are dry and rolled up like a scroll. Down below, we tend to the forgetting, yes, forgetting what we know. The sun slips from your shoulders as you enter in the wood, without thought of thorns, without thought of thorns. And it falls to us, and it falls to us, say, from his holy hill, yoke is easy and his burden light. Kiss the sun, lest he be angry and you perish in the way. You perish in the way. CD compilação contém 6 temas, todos eles retirados de trabalhos editados até agora pelo Zuvan Hands. CD esse que acompanha uma belíssima peça, um livro que contém todas as letras do Zuvan Hands, bem com desenhos do frontman da banda David Eugene Edwards. Chama-se o referido livro Black of the Ink, porque isso Whistling Girl. E, por que não ainda, Oil on Panel, Woven Hands. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. Enough? Fendu. Y'all ready for this? Sex. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Thank you. algum tempo que por aqui não escutávamos este álbum, um dos grandes discos que 2011 nos deu e que tem um título bem longo, As High as the Highest Heavens and From the Center to the Circumference of the Earth. São, claro, os True Widow e um tema que, salvo erro, nunca por aqui tínhamos escutado, Night Witches. Primeira das duas horas de Orelha Extra de hoje, última emissão também de este ano, e hoje, como é o último fim de semana do mês, há lugar por aqui para o Espalha Brasas, o regresso mais uma vez de Francisco Ribeiro com nova proposta dentro do Garage Rock, para continuar compilação de singles editados entre 2007 e 2010 por Ty Segall. Yeah. singles editados por Ty Segall, este, ou melhor, dos discos editados por Ty Segall, este é do que mais gostamos, ou um dos que mais gostamos. Compilação singles 2007-2010, ficaram mais três deles, Sense, No No e Standing at the Station. E de volta ao álbum homónimo, primeiro para os Blasted Canyons, saído já há alguns meses na editora Castleface, que tem como um dos seus mentores John Dwyer dos Diocese o tema Fries Your Eyes. Thank you. dissemos algumas vezes, nunca é demais repetir, um dos grandes discos lançados em 2011, 936, segundo álbum na carreira da dupla Peaking Lights. O tema escolhido desta vez foi A Sparrow, e disco novo em apresentação de seguida para The Gurdjieff Folk Instrumentals Ensemble, a música de Georgi Gurdjieff. Thank you. Kerchief Folk Instrumentals Ensemble a recriar a música do guru e guia espiritual armênio do final do século XIX, princípio do XX, George Ivanovich Gurdjieff. O álbum chama-se Music of George E. Gurdjieff, e o tema rodado por aqui em apresentação do disco Side Chant and Dance No. 10. Estes já são mais nossos conhecidos desde há algum tempo, a dupla Adam Wiltz e Dustin O'Halloran, A Winged Victory for the Sullen, o álbum homónimo saído na Cranky. Ficam por aqui os dois temas de tributo a Mark Lingus dos Sparkle Horse, Requiem for the Static King, Part 1 e Part 2. Thank you. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Did you ever find a place to be? Did you ever find a place to believe? Did you ever find a place to be? Did you ever find a place to believe? Heaven, you are. Encerrar esta primeira hora de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, com Eleanor Friedberger, o seu trabalho solo último, Last Summer. O tema foi Heaven, e mesmo até o fim, uma das partes que contém o álbum, gravado ao vivo à Flat Garbia, do Western Concerts, para o sírio Omar Soleiman, no caso Gazula Shiftalmani. طولت غزولة ما يحلى لي حنا الاطوال الا طولت غزولة Chaya tia, quando salgava uma estolha. Antio arte de chaya tia, quando salgava. Yalla! والكل جي كرب أمي والعلبارات محبيته والكل جي كرب أمي والعلبارات محبيته صار نوب شفت المعنى شفت المعنى شفت المعنى شفت المعنى شفت المعنى يقودونو ادري وين يودونو شفت المعنى شفت المعنى والله لو لي جوزونو ما ياخذوا غيران والله لو لي جوزونو والما ياخذوا غيران Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 19 e as 21 horas, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. on you and see if there comes a broken sack. Used to come from underground. But now I hit every night from a condo welfare state. Of the soul. Oh, yeah, baby, I'm the soul. And not that sweet, sweet song. Let's be sucker to deliver it on a law. As sure as if it will fall across you. Oh, yeah. Well, of course I can believe I'm to do it. To do it or not. Thank you very much, thank you. This is it for us. It's great to see you. This is for all the people who work at Merge. Here comes the cool air, well, I chill the fall. Yeah, it's blowing from either direction. Yeah, it's blowing through the yard. Oh, it's crisp and it's cool. The dogs like it as they sit around in the sun. And stubbornly I remain under a tree. Yeah, the wind gusts up stronger from time to time. Supposed to grow cold as the day wears on. And I'm gonna look into the future today. At the same time, I'm gonna dread the outcome of our actions. Yeah, fall makes me feel a little sad sometimes. You whoop out the sweater and second layer, it's time for a change. And surely it's the way. Oh boy. Let's record. cornet. I read an essay from a bitchy English professor. He seems unconcerned with my purity of expression. And I can see his point, which is all well and good. Sometimes I'm not sure that I can see mine. Did you shake this time? Didn't really mind you do it. Just fine and you won't next time. Yeah, won't it? Did you shake this time? Didn't really mind you do it. Just fine and you won't next time. Yeah, won't it? This time and it didn't really mind you. Just fine and you won't next time. Yeah, won't it? Gonna shake this time and it didn't really mind you. Terminamos assim o destaque que temos dado sempre no início da segunda hora da Orelha Extra ao fabuloso concerto que os Lamb Chop deram em 2009 por alturas do 20º aniversário da editora Merge, a sua editora, desta vez com três temas: Your Fucking Sunny Day, Up With People e depois Give It Once in a Lifetime, o velho clássico dos Talking Heads. Também por aqui há a mistura. Diz quem lá esteve que foi um concerto simplesmente incrível e registado neste disco de coleção Live 20 Merge,

o seu projeto My Brightest Diamond, o mais recente longa duração All Things Will Unwind, e o tema escutado, Be Brave. Charwarden, que se faz acompanhar pelos High Music neste mais recente trabalho, e o mesmo ensemble que tem disco em nome próprio, Beautiful Mechanical. Thank you. disco estreia para o agrupamento iMusic, Beautiful Mechanical. Temas compostos por, exemplo, Shara Warden ou Annie Clark, esta última do projeto Saint Vincent. Também Greenstein ou Gabriel Kahn. Ou então este que dá o título ao disco, por Sunlux, Beautiful Mechanical. Orelha Extra com Fernando Cabrita, e agora é tempo para Espalha Brasas. Sound! Sound! In case of a nuclear attack, the protection of records is essential if this country is to carry on its economy and maintain our way of life. Espalha Brasas, uma rúbrica mensal da Orelha Extra sobre garage, punk, psicadélica e outras formas estranhas do prazer musical da atualidade. Mais uma emissão do Espalha Brasas, e muitos dos discos da editora Slovenly são peças estranhas no circuito da música garage rock. Muitos deles subvertem as formas mais populares deste movimento, e o disco de estreia dos Acid Baby Jesus é mais um deles. Mas primeiro, logo no início do ano, editaram um single monstruoso intitulado Hospitals, um devasso em psychedelic rock executado na perfeição por esta banda helénica, que no lado B conta com a Losing It, uma hipnótica excitação de música country, completando assim um dos mais brilhantes registros deste ano. Mas com este LP construíram um verdadeiro marmote, a partir de um padrão até então não escutado. O futuro do que, obviamente, nunca desapareceu desde os tempos áureos do psychedelic rock. Um álbum cimentado nas eletrificações mais pesadas e profundas do psychedelic, em combinações com a rudeza do puro rock and roll e dos riffs preguiçosos e até mesmo das melodias próximas do flower power. Os Acid Baby Jesus produziram um disco soberbo, completo nas camadas sonoras que apresenta e que nunca nos aborrece, pois a cada canção que escutamos o disco vai ficando ainda mais completo. A comprová-lo, escute Android Robot, a segunda faixa deste álbum. Just a waste of flesh. case of a nuclear attack, the protection of records is essential if this country is to carry on its economy and maintain our way of life. Espalha Brasas, uma rúbrica mensal da Orelha Extra sobre garage, punk, psicadélica e outras formas estranhas do prazer musical da atualidade. Mais uma vez por aqui tivemos Francisco Ribeiro com o Espalha Brasas, a 13ª emissão. Já nos acompanha há um ano e um mês e terminamos por aqui esta emissão da Orelha Extra para este ano. Obviamente ainda temos mais alguns minutos para apresentar por aqui mais música. Para trás ficou o Espalha Brasas. O regresso fica marcado para o último fim de semana do próximo mês, já no novo ano, portanto. The Black Keys, final de 2011 com um novo disco, El Camino. Single para este El Camino, Lonely Boy, de seguida Dead and Gone, o novo The Black Keys. We'll be right back. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. An accent we could share, coiled in a golden chair, the monstrous fireworks in your hair, and then the sun. An accent we could share, coiled in a golden chair, the monstrous fireworks in your hair. About a month or two, never saw the telltale signs that right in front of you. Now I'd be lying if I said I wasn't catching feelings. Sex was good, but attitude wasn't appealing. I let it slide for a minute, I was living a lie though. Never knew how much this could turn to a cycle. Now we fight and fuss just to make up, but real love's deeper, it's something you can't rush. Now you got a man, but I'm still single. Love sliced like Kimbo, it ain't simple. And that's just how this cycle continues. Love lost can feel like a knife to the temple. We avoided breaks from making the same mistakes. Without my life, it's like losing the taste, or losing all the flavor, taking the spice out, erasing all the adjectives with the white out. Me, I'm like a night owl, cause I'm up late, contemplating ways to keep my life from being mundane. Basically what I'm saying is that I need it, even though it might take me off of the deep end. Off of the deep end. Off of the deep end. Off of the deep end. três temas todos de seguida, incluídos no disco estreia para Jaunty, Twirly Gig, foram eles Fireworks, Spraying Moon, Second Love e Bad Milk. Finais da Orelha Extra, última emissão do ano. Voltámos de novo à editora de Nova York, Electric Cowbell, para escutarmos da compilação 101 Things to Do in Mongolia, os Superhuman Happiness vs. Tsar na Gauja, com String Theory, a GRC Vocal Remix, e continuamos ainda na Big Apple com os Robbers on High Street. Morning buys you a bag of bones, wondering where the money goes. Sipping breakfast and shuffling through the hustle that the morning brings. Now you're out and you're full of wonder, you dare to see. Yes, you're out and you're full of wonder that the style will fill in. taking stock of what you know. I'm running clips at magazines of how you love the little flowers. My hair sticks in little chums. Now you're out, you're full of wonder. You're dead too soon. Yes, you're out, you're full of wonder. That style will fill in. São as nossas despedidas com os Robbers on High Street, do seu último trabalho, Hey There, Golden Hair. No caso, o tema Face in the Fog. Os nossos desejos de um excelente novo ano. Marcamos regresso para a semana, dentro já de 2012. Tchau, bom ano novo. Didn't you ever wonder? Didn't you ever see? Didn't you ever wonder? Didn't you ever wonder?